O Clayton está só a preparar-se, aguardamos um bocadinho. A espera vale a pena. Como esquecer aquela mulher, Maria, uma das mulheres mais lindas de Magdala, mas, infelizmente, entregou os seus prazeres fáceis aos banquetes luxuosos, ao dinheiro fácil, à prostituição. Mas sua vida mudou no dia em que um homem bateu à sua porta. Senhora, senhora, senhora, por favor, preciso falar-lhe. Abre a porta, senhora, abre a porta, por favor. Quem é o senhor e o que quer? Preciso muito falar com a senhora. Tenho uma importante mensagem para lhe dar. Tenho uma dívida a pagar. Uma dívida a pagar? Ora, um mendigo igual você vai ter dinheiro. Vai embora daqui, a senhora não atende hoje. Não, por favor, preciso muito falar-lhe. Venho lhe trazer paz, esperança. Preciso falar-lhe, por favor. Já falei que a senhora não atende hoje. Vai embora, rapaz, vai embora. Por favor, senhora, senhora, me atenda, por favor, senhora. Do outro lado do quarto, Maria ouve tudo aquilo. O que um homem bate à sua porta hoje, que não é dia de atendimento, pagar-lhe uma dívida, mas ela não fazia nada para se pagar depois, era sempre dinheiro na hora, denários. Trazer paz, uma palavra que ela não ouvia há tanto tempo. Era sempre cercada de muitas pessoas, mas não tinha paz em seu coração. E na sua curiosidade, ela queria muito ouvir o que aquele homem ia falar. Que dívida é essa? O que ele vinha pagar? E com um gesto de mão, ela deixa que aquele homem entre. Senhora, oh Senhora, muito obrigado, Senhora, por me atender. Ah, Senhora, não sabes como estou feliz de encontrar-lhe, Senhora. Enfim, enfim, lhe encontrei. Mas quem é o Senhor? E o que quer? Como assim me encontrou? Como me conheces? Ah, Senhora, Senhora, a Senhora não se lembra? Há alguns anos a Senhora ia passando na liteira, e eu me joguei na frente da liteira. Ele disse, por favor, me dê uma moeda. A Senhora abriu a janela, com compaixão, olhou para mim, e perguntou, para que você quer isso? Eu falei, eu vou encontrar Jesus, preciso viajar, Ele cura as feridas. A Senhora me olhou com compaixão, jogou moedas e me disse, se um dia o encontrares, me diga, eu estou aqui, Senhora, eu encontrei Jesus, Senhora, e veio lhe dizer, vá vê-lo, ele está aqui, Magdala, vá vê-lo, não se demora, vá vê-lo. Esse teu rabi deve ser como todos os outros rabis. Fala em amor, mas quer apedrejar meretrizes em praça pública. Deve falar de bem, curar feridas do corpo, mas não deve curar feridas da alma. Não, Senhora, ele é diferente, Senhora. Eu vi com os meus próprios olhos, veja, veja, veja. Ele me curou as feridas, ele me curou da lepra, Senhora. Apenas com um toque, ele me tocou e disse, a tua fé te curará. E eu estou curado, Senhora, então venho dizer-lhe, vá vê-lo, Senhora. Ele vai trazer a paz que tanto lhe falta no coração. Vá se encontrar com Jesus, não te demora, Senhora, vá. Vou pensar, vá-se embora. Aquela foi uma noite de muita meditação para Maria. Aquele homem mexera com ela profundamente. Paz, esperança, era tudo que ela precisava. Seria esse Jesus a pessoa que lhe traria novamente isso tudo? Seria ele realmente a quem ela ansiava? Passou a noite em claro, pensativa com aquilo. Deveria ir? Não deveria? Mas no seu coração de mulher, ela sabia que deveria ir. No outro dia, bem cedo, ela pegou a sua túnica e foi àquele encontro que para sempre mudaria a sua vida. Não precisei andar muito, de longe eu já avistei. Ele estava ali próximo à praia. Engraçado, eu senti uma brisa suave que nunca tinha sentido antes. Era um clima, o sol estava diferente. E eu sentia no coração que aquele homem tinha algo diferente. O seu olhar era doce, ele estava em cima de uma pedra falando a multidão. E eu esperei ansiosamente a minha vez, para poder falar com ele, até que chegou, Senhor, Jesus, venha ao teu encontro, Senhor, Mestre, Maria, ó Maria, levanta-te. Estava te esperando, Maria. Mas tu me conheces? Maria, ergo bono pastor sum, Maria. Eu sou o bom pastor, conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma, Maria. Sim, te conheço. Ah, Senhor, se tu me conheces, sabes que sou uma pecadora? Não, Maria. Sei que apenas está enganada pelo erro. Mas todos nós, Maria, todos nós podemos, no dia que quisermos, mudarmos a nossa trajetória, Maria. Ah, Senhor, o que eu devo fazer? O que faço, Senhor? Ama, Maria, ama os teus filhos. Ah, desgraçada de mim, mesmo tendo o ventre varado mil vezes, nunca tive a oportunidade de ter uma florzinha em minhas mãos, Senhor. Maria, quando eu digo que ames os teus filhos, Maria, eu não falo das florzinhas que vêm, que brotam do teu próprio ventre, mas falo das mães que não têm filhos, dos filhos que não têm mães, Maria. Ame outras florzinhas. Ame, Maria. Ah, Senhor, eu te darei a minha vida. Não é o momento, Maria. Ainda é cedo. Mas vai, Maria. Ama. No momento certo, eu te pedirei a vida. Vai, Maria. A estrada é longa. O caminho é difícil. A porta estreita. Mas aqueles que têm fé e sabem se sacrificar, encontram o amor. Vai, Maria. A tua paz te espera. Maria se foi. E daquele dia em diante, a sua vida mudou. Nunca mais foi a mesma. Ela começou a seguir Jesus em todos os locais. Dalmanuta, Nazaré, tudo. Judeia, lá estava ela. Atrás de Jesus. Sempre ali, ajudando, servindo a água. Passando óleo nas feridas das pessoas que cercavam-se de Jesus. Ela o amava. E amava Jesus auxiliando o próximo. Auxiliando as pessoas que estavam à sua volta. Mas sempre olhavam com desconfiança. As pessoas achavam que novamente ela ia ter uma queda moral, ia voltar à sua vida, pois ela tinha deixado sua casa, tinha deixado tudo para trás para seguir aquele homem. Mas a crueldade, o preconceito do homem, àquela época, contra as mulheres era muito grande. Não acreditavam em sua bondade, não acreditavam que ela tinha outro ideal. E o homem matou Jesus. Entre o ladrão e ele, escolheram o ladrão. Ele se foi, nos deixando uma imensa saudade. Alguns dias depois ele voltou, para nossa alegria. Mas novamente se foi, nos deixando apenas com a esperança de dias melhores, de seguir um caminho de amor. Os seus apóstolos ali, os seus seguidores, começaram a caravana para poder levar a boa nova a várias cidades. Maria se prontificou, falou, eu quero ir, quero ajudar, quero estar com vocês. Mas como não tinha Jesus ali para ajudá-la, não deixaram ela ir. Falaram, não, você vai atrapalhar nossa caravana, vai manchar o nosso ideal, você não vai, não deixaram ela ir. Novamente o preconceito. Ela ficou triste, mas começou a andar pelas ruas ali, auxiliando quem pudesse. A todos ela ajudava, as crianças, idosos. Certo dia, ela foi à praia e estava lá, observando o mar, lembrando de Jesus. E daqui a pouco um grito cortante vem de longe. Corram, corram, lepra, lepra! Ela pensou em correr, mas ficou paralisada. Era uma embarcação que chegava, cheio de leprosos. Eram homens, velhos, crianças. E chegaram-se perto dela, era a única que tinha na praia. Senhora, senhora, viemos ao encontro de Jesus. Onde ele está, sabes? Infelizmente, chegaram tarde. Ele se foi. Nessa hora que falei isso, lembrei-me na hora de Jesus. Ama os filhos que não têm mães. Ama as mães que não têm filhos. Sacrifica-se, Maria. E eu os olhei e falei, olha, ele se foi, mas deixou uma mensagem para todos vocês. E começamos ali a longas horas a falar de Jesus, as bem-aventuranças, de tudo que ele tinha feito. E vi um pouco de felicidade, esperança nos olhares, um pouco de paz. E pensei, mas eles não têm onde ficar? São rejeitados pela sociedade, qualquer lugar que eles forem, não vão os aceitar? Eram cheios de feridas? Foi aí que me lembrei de um vale. Vale dos Leprosos. Iria levá-los para lá. Quem sabe eles não deixavam a gente morar lá. E nesse momento, uma criancinha ficava ali na minha perna, me acariciando, me abraçando. E eu a perguntei, onde estão seus pais? Ah, eles morreram pela lepra. A lepra os levou. Você não quer ser a minha mãe? Eu me lembrei novamente que as florzinhas podem ser de outras árvores, podem ser de outros locais. Jesus ensinara isso. E eu a peguei, abracei nos meus braços. Sim, eu quero ser a tua mãe. E fomos todos juntos para aquele vale. Chegando lá, nos receberam e começamos a morar lá. Éramos uma grande família, todos se ajudavam, plantávamos, colhíamos. E todos os dias eles adoravam, quando eu subia em uma pedra e falava de Jesus, falava de tudo que ele tinha feito, falava das bem-aventuranças, falava que ele mostrou um caminho, uma verdade, mostrou que a vida poderia ser diferente se mudássemos as nossas atitudes no dia a dia. Falava-lhes a eles. E certo dia, falando, eu senti uma coceira nos meus braços. E na hora que eu cocei, minha pele arrancou. Percebi que eu também estava com a doença. E eu já não falava mais, vós os leprosos, mas sim nós os leprosos. Éramos irmãos na mesma doença. E os anos foram se passando ali naquele sítio. Os anos passaram-se com tanto amor por meus irmãos. E cada vez mais eu sentia o peso da idade. Sentia a doença. Minhas mãos, fui perdendo meus dedinhos. Fui, aos poucos, tendo a cegueira. E já não conseguia mais andar direito. Até que um dia meus irmãos deitaram-me no meu quarto. Eu sentia que a minha existência já estava chegando ao fim. Mas eu não tinha medo de morrer, pois Jesus me ensinara a viver. E como eu lembrava dele todos os dias, fazia as minhas orações, lembrava do Mestre. Certo dia, engraçado, eu não sentia mais minhas mãos doendo. Eu não sentia mais a cegueira. Eu estava enxergando. Eu lembrava do Mestre, como se ele estivesse aqui. Sentia que eu estava novamente na praia, com aquela brisa suave. Naquele dia, que não foi um dia comum, mas que mudou toda a minha existência. Engraçado, eu vi uma luz, e essa luz eu não tinha dúvida. Era Jesus. Mestre. Oh, Mestre. Oh, Maria. Lembra-te que um dia tu me disse que daria a tua vida, Maria. Pois vem, Maria, buscar-te. Tu deu a tua vida quando amou os teus semelhantes, quando buscou acalentar os corações. Vem, Maria, tenho novos planos para ti no plano espiritual. Vem, Maria. Ah, aquela mulher. Como esquecer aquela mulher? Sua vida mudou profundamente quando ela começou a amar. Ela encontrou a paz interior quando buscou a paz no outro. E cada um de nós pode encontrar essa paz quando abrirmos o nosso coração. Quando cuidarmos das crianças que não têm pais. Cuidarmos dos pais que não têm filhos. Quando perdoarmos aquele irmão que há tanto tempo nós temos algo contra. Quando lutarmos pela vida, pelo amor, pela esperança, qualquer um de nós pode. Nós podemos. Jesus, Yeshua. E eu não tive vergonha de um dia bater na porta daquela mulher. Jesus, ergo bono pasto su. Obrigado, Clayton. Clayton Freitas, que faz parte do grupo Portal Reação e também da ABRART, da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, que veio às expensas próprias do Brasil, tal como Merlânio, a esposa, o Rafael, graças à amizade do Chico Leite, Francisco Leite, que está em Aracaju e que não pôde vir por questões de ordem pessoal. Vamos terminar o nosso dia em beleza com música. Temos uma surpresa que esperamos que vocês gostem. Vamos ter agora...